A fé e a vocação de cristãos afetam toda a nossa existência e não só uma parte dela. As relações com Deus são necessariamente relações de entrega e assumem um sentido de totalidade. A atitude do homem de fé é olhar para a vida, em todas as suas dimensões, com uma perspectiva nova a que nos é dada por Deus. Vós, que hoje celebrais comigo esta festa de São José, sois todos homens dedicados ao trabalho ou em diversas profissões humanas. Formais diversos lares, pertenceis a diferentes nações, raças e línguas. Adquiriste formação em centros de ensino, em oficinas ou escritórios. Tendes exercido durante anos a vossa profissão. Estabeleceste relações profissionais e pessoais com os vossos companheiros. Participaste na solução dos problemas coletivos, das vossas empresas e da sociedade. Pois bem, recordo-vos mais uma vez que nada disso é alheio aos planos divinos. A vossa vocação humana é uma parte, e parte importante, da vossa vocação divina. Esta é a razão pela qual vos haveis de santificar, contribuindo ao mesmo tempo para a santificação dos outros, vossos iguais, precisamente santificando o vosso trabalho e o vosso ambiente. A profissão ou ofício que enche os vossos dias, que dá a fisionomia peculiar à vossa personalidade humana, que é a vossa maneira de estar no mundo, o vosso lar, a vossa família e a nação em que nasciste e que amais.